Carroça da Saudade, do Búfalo do Marajó. Agora a festa é com ele. Venha, meu top DJ Carroceiro da Saudade. DJ Tom Máximo. Faça o seu show, meu DJ. Alô? Alô? Alô, DJ Tom Máximo. Beleza, Capanema. Estamos aqui, valeu Toninho, valeu Franginha, valeu Josias. E a gente chega pra fazer a festa e fazer a onda aqui em Capanema. Mas vamos assim começar a parada aqui. Aí, DJ Tom, solta som. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Bora começar logo assim com o nosso brega, dali de jeito. Eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco. Máximo, meu bem, Tom eu fico Máximo. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto. E aí, Capanema? Não faz assim comigo. E não. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Aqui com a gente. Aí, papagaio, bora pra cima, garoto. Batom gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Coisa louca, eu gostei daquele beijo. Meu amigo Cauã, show! Tá na área. Me senti tão envolvente. Um abraço pra você, meu Cauã. Daqui a pouquinho a gente lança o sucesso do garoto. Aquele teu jeitinho fazer amor comigo. Meu amigo Cleiton e a primeira dama e a galera aí. Quero os magnatas e estão aqui. Deitar na tua cama, agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. E aí, Capanema? Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer. Balança, vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. Oba! Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. E aí, Capanê? O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todos. Um abraço aí, o grande Alan. E o Cleiton, marcando presença aqui com a gente. Esfrega. Um abraço pra você aqui do Tom. Vem e vai. Eu Máximo. Pra frente, pra trás, é bom demais. Dançando sem parar. Bora, Silvaninha! Moreninha, ou lourinha. Pra girar também a gente abraça o nosso grande parceirão. Vinga! o homem que, desde quando a gente chegou, aquela tertúlia agradável, como você diz. Meu parceiro Benga, um abraço pra você e ele marcando presença no CD do Homem do Alô. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. Que por sinal estávamos numa reunião pra saber balança, de 2020, né, Tom? Pra frente vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem papudinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega, agora vamos dançar. Espera, Josué Matrix! Vem e vai. Pra cima, Josué! Pra cima, Josué! Pra cima, Josué! Pra cima, Josué! Aí, DJ Dom! Solta, solta! Aí, Capanema! A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Máximo. Pega, corre solto no olho. As meninas do Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no locomotiva. Agito no pompilho, artistas no xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. Tu rola papo, é claro que é. Dia pra aqui, os Amantes da Dança. E hoje é aniversário aí do grupo Amantes da Dança. O prega lá no Brasil de Norte. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Meu amigo Gleison e Lourinho aí, da 18. Isso aqui, vamos lá. Máximo. Desde muito longe me deixa louca. Cadê você, americano? Meu americano me faz flutuar. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. Seu cabelo loiro, pele de... The best music. Como foi gostoso eu te encontrar. E aí, Danã? Dá-lhe, Tom! Gringo lindo, loiro, louco de amor pra encontrar. E amigo deles, e os carroceiros sem fronteiras são da área. Um abraço pra você aqui do Tom. Também minha auxiliando ele, seu gerente. Quero te entregar. Seu gerente de marketing, Jorge Brasil. Contigo, em Nova York. I like my life. E Josia. My baby, meu amigo Almi, Paléguas, aí da Rádio Princesa e a sua primeira dama, Edilene Curtindo a Carvalho. My baby, I love you. Cardoso, vamos dançar assim, ó! Beijo, beijo como o seu, de amor, faz entorpecer, que loucura, amor, está contigo assim. Beija seu corpo sobre o meu, o amor que eu tenho é todo seu, agora eu quero é mais, te possuir de vez. Entre quatro paredes tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Nesse entra e sai, nesse entra e sai de amor. E já tem CD aí do Frangina na mão do maluquinho. Remexe esse corpo maluquinho. Nosso prazer é esse amor ardente. Nesse entra e sai, nosso entra e sai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Nesse entra e sai, nosso entra e sai de amor. Banda Talismã do Gênero. lembro do cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado. E amigo, amigo, viva aí, também o Serginho. Parede, e a Eliette, são aqui. O cantinho da cama, o rádio a meio volume. O cheiro de amor e de perfume pelo ar. Vamos dançar, senhor! Numa esteira, o meu sapato. E amigo Fernando. Em cima da cadeira, e a Naila. Minha bela cela, Maurício e a sua primeira dama. Todos fazendo e doidão. Que tentação. Minha morena me beijando feito abelha. E a lua malandrinha pela pecinha da telha. Fotografando meu cenário de amor. Sacudindo Belém do Pará. Búfalo do Marajó. Carroça da Saudade. De uma morena, quase morro um belo dia. Ainda me lembro de cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume. O seu amigo amor, DJ Edson, bastidão, tá na área. Um abraço! Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho alforje caçador. Que tentação! Minha morena me beijando feito abelha. E a lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho alforje de caçador. Quando eu te vi, senti no teu olhar toda a beleza de um jardim. Perdi logo. Nosso amigo Divaldo, você aqui com a gente. Aí, Divaldo! Eu te quero. Pra te conquistar, fiz de tudo pra dizer que eu te. E aí, Wellington? Onde estás? Um abraço pra você! Teletona, por favor, DJ Tom! Eu te quero. Depois de tudo aquilo que passamos, você me levou a paz. Por que não me telefona? E depois? Filho, mas fale tudo agora. Fale se me amas, então fale. Não puxaste minha. Agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. E amigo Alanzinho, um abraço pra você aqui do Tom Máximo. Mas fale tudo agora. Fale se me amas, então fale. Não puxaste minha. Agora pense um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fugir. De Paragominas, aqui!

quando o forró é daquele arrepiado. Olha a morena vai na frente com aquele rebolado. E o Tom aqui atrás só fazendo cateado. Eu gosto de forró e acho bem melhor quando o forró é daquele arrepiado. Olha a morena vai na frente com aquele rebolado. É a gente aqui atrás só fazendo cateado. Caqueado, caqueado, caqueado no cangote da... Meu amigo Edilson! Daquele fungado. Isso aqui com a gente! Caqueado, caqueado, caqueado no cangote da morena, a gente daquele fungado. Sabe DJ Wellington aí do poderoso Pancadão Light! Um abraço pra você! Olha o forró, a gente dança agarradinho com... O que vai ser lá sábado na Vila Anani? Vai ser show! Até que a dança de americano, o homem entra pelo cano rebolando só. DJ Tom. Só, só, só, só. É por isso que eu gosto de curtir o meu forró. Só, só, só, só. É por isso que eu gosto de curtir o meu forró. Eita chato e vem machucador, que tanta coisa vai lembrar, ai, vai. Ela ainda sendo e eu sentindo o calor dela, ai, ai. Tanto que eu quero andar direito. Alisson! Livaldo aí, a sua primeira dama. Eu danço esse curtida chão, melhor. Com ela o short e eu morro de ruir. De vez em quando me faz aperreação, mas eu gosto dela e amoleço o coração. Sei que vou morrer de amor. Amigo toca short, velho amigo tocador. Quando eu começar a shortear, eita, e ninguém vai mais me segurar. Quando eu começar a shortear, eita, e ninguém vai mais me segurar. Essa gente vai morrer, inveja vai morrer, e a gente nem liga, pode o mundo guerrear. Deixa quem quiser falar que a gente nem DJ Tom. Nem liga, vamos enchendo a barriga de amor. Não há intriga que acabe o nosso amor. Segura! A gente se faz de bobo, que é pra enganar o lobo, esse pregador. Oh, meu bem. Deixa a porta, bata a porta pra essa fera não entrar. Oh, meu bem. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vadear. Oh, fecha a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Ah, meu bem. Que o amor da gente chama, vá lá dentro, arruma a cama. Cadê o bebê do bebê sal de amanhã? Quando o povo se calar, quando ninguém mais falar, é que a gente nem... Mila de Fátima! Pode até no chalerá e pedir pra conversar que a gente nem... E aí, Josias! Entre nós não há fatia, e o Denis! A casa nossa amiga é a... Tá tudo certo aí, os carroceiros sem fronteira! O amor no meu então, leito, a carícia no meu leito, a grande paixão. Ah, meu bem! Deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. O amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vadear. Amém. Deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Amém. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vadear. Essa gente vai morrer e a inveja vai morrer, e a gente nem liga, pode o mundo guerrear. Deixa quem quiser falar e a gente nem liga, vamos enchendo a barriga de amor. Não há intriga que acabe o nosso amor. A gente se faz de bobo, que é pra enganar o lobo. Vou tocar uma aqui. Ah, meu bem. E você vai apontar aí pra essa pessoa. Pra essa pessoa. Você que tem a língua grande, igual a do tamanduá, fala mal de todo mundo, só com intenção de derrubar. No dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo careta. E aí? O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta. O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta. Rapaz, tem pessoa que não tem o que fazer e fica fofocando a vida do próximo, né? Um dia eu ainda vou me rir de tu. Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca de um surucucu. Tu vai meter o dedo até rasgando o buraco de uma boca de um surucucu. Você que tem a língua grande e fala do tamanduá, fala mal de todo mundo só com intenção de derrubar. No dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo careta. O teu corpo vai num caminhão, mas a tua língua vai numa carreta. O teu corpo vai num caminhão, mas a tua segura língua Capanema, vai que é sucesso! Foi curtindo a carroça da saudade do Búfalo do Marajó, com os DJs Tom, Franjinha e Josias e o maestro Toninho. Manda 007 DJ Tom. So many lovers, too many nights, face in the mirror that keeps you alive. Don't so close together, so far apart. I'm so afraid without you. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come. Meu amigo Cardoso! E aí, Cardoso? Ele tá feliz da vida, meu irmão! Like a fool, I was dreaming. Like a fool, until you lose you this way. And now I'm just fooling myself. Foi tanto que eu te amei e não sabia. Eita, que o Josué Matrix chegou com uma premiadinha. E aí, Josué? Eu te amo. Segura! E aquele louco amor inesquecível. Deixa eu abraçar aí o grande Ailton. Ele que é filho do Cardoso aí. Também. Um abraço pra você, viu? Só pai e filho ali. Só na mana. Segura! Te amei demais. Enlouqueci. Brigas banais. Tô rico! Te perdi. O tempo já passou e eu não consigo calar meu coração. E às vezes digo, eu te amo. Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone. And now I'm just fooling myself. Ela só quer encontrar um coração partido que também já tenha sofrido por amor. Uhul! Vou oferecer o que restou do meu peito. Deixa eu falar aí do chute certo, meu parceiro Nilson. Para minha, aí, Nilson! A panela dela tem. Estamos fechado! E fechadão, Gomes do Alô, chute certo aqui na carroça! Máximo! Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve, aí eu vou, você vem aqui. Máximo! Ah, te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te DJ Tom me dar em roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos mandar aqui um grande abraço dentro do dedinho. Meu parceiro Renan, meu da RW Multimarcas. Também fechado, Gomes do Alô. Aí, Renan, tamo junto, meu irmão. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. R.A. Boutique, meu parceiro Anderson 007. De você, tô na delegacia e o polícia. Michele, que seu a música pra ti no show do seu do Pará. O coração é caso sério. Deixa eu falar aí também da Mari Cotina. E a boutique tá querida, junto e misturado. Um abraço pra você, minha amiga. Eu junto com a mãe, fechado com o do Alô, a boutique tá querida e Marigotinha. E fechado também com você, Maraú. Sem dar satisfação na nossa relação, condenados a viver, compartilhando. Lady Sunny, aniversariando. Cela da nossa paixão. Canta aí, minha filha, canta aí, vai. Oh, oh, oh. Advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e reféns desse pecador. Oh, oh, oh, oh. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e reféns desse pecador. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro. Banda 007. Rodo becos e vielas, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou fora, joia doce. Coração se apaixonou por essa cinta. Segura, Capanê. Ela é da zona sul, lourinha, tolho azul. E o impasse é o pai dela. Daqui a pouco ele tem o nosso show. Sou neguinho, moro num barraquinho. E em seguida tem o nosso maestro, Toninho. Coração pra ela. Até 5 da manhã, maestro. Vem me ver, eu vou bater. Cadê o Luciano? Pra ela, hoje ela vem me ver. Eu vou bater uma real pra ela. Fala pro teu pai que eu não quero o dinheiro. E os que eu já tenho a riqueza que é você. Mangas, eu acho que é isso. Segunda-feira, ainda por aqui, o Cardoso. Só o filé. Eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero o dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar só. Cereja do Cardoso! Fala pro teu pai que eu não quero o dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos DJ brincar Tom de amar Máximo. Somente eu e você. Yeah. Banda 007. DJ Tom. Pensando bem, né, minha filha? Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Meu amigo bebê aí do Bebê Saúde amanhã. Por causa de uma amiga. Lá no Manuel, amiga, aí dos Santos, Vila Fátima. Vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela. E aí, Denis? Ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Alô? Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim, me falou da lingerie. A que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. 007. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei, sua ingrata? Bora tocar esse tempo aqui, ó. Ouvi hoje o céu nem o sol, as nuvens e chuva não trazem prazer. Uhul! Não a vi sorrir como só você faz. Nuvens de chuva. Aqui com a gente. Um abraço. Oh, oh, oh, oh. E daqui a pouquinho estamos lá em Peixe Boi, no balneário Urubuquara. Banda oh. Mega Pop Show. Vou esperar, é assim, a noite vai e o dia. Tivani já disse que vai levar a suculenta pra dar uma aquecida, né? Eu vou tocar nela logo cedo. Raio de luz que traz já é? Brilho do amor. Eu e o maestro. Raio de luz. Mas isso vai começar 10 da manhã. Vai para 11 da noite. Tá de castigo por ter mentido pro Josias. Parceiro, vamos show! Está aqui e ele estou. Tem uma nova música pra galera. Então, toca! Chora como chora, bebe, enche a cara agora. Oi, Caio! Chora! Canta aí! Ele está de volta. Alô, Caparela! Eu bem que te avisei que ela te chifrava. E você cego de amor não acreditava. E quando vocês brigavam, tu levava a gaia. E aí, Dom? E o povo todo tá sabendo que ela é uma safada. Bebe, enche a cara. falta, mas ele tem que tocar o que foi sucesso. Então canta ao vivo aí, ó. É verdade, ó. Bora, Dinho Gilberto. Lembrando que hoje tem a Domingueira na Antônia. Padre Antônio, alô, Joãozinho. No 12. É o Chifrão. E aqui ele tem moral, meu irmão. É verdade, Dom. Canta aí, Caúcho. Ainda me lembro quando você me deixou. Quando eu mais precisava de você, me abandonou. Sabia que eu sofria, mas não tava nem aí pra mim. O tempo foi passando e eu sozinho sem você. Bebia todo dia tentando te esquecer, mas não adiantava, tudo me lembrava você. Você matou, bem, bem, meu coração, bem, bem, bem. Você matou e agora ele ressuscitou. Matou! Vamos junto na carroça. Tava com saudade da carroça, pô. No 12. Passando e eu sozinho sem você. Bebia todo dia tentando te esquecer, mas não adiantava, tudo me lembrava você. Meu coração triste, carente da solidão, ferido, machucado, sem rumo, sem direção. Você matou meu coração. E agora, Tom? E agora, Tom? E agora você chora implorando meu perdão, mas eu já te esqueci. Você matou, bem, bem, meu coração, bem, bem, bem. Você matou, o nome dele é Cauã Show. Obrigado, Tom, obrigado, Carroça. Nosso parceiro Cauã, Cauã Show. E claro, a gente, na verdade, tem que conhecer e reconhecer o trabalho das pessoas que, na verdade, fazem a canção pra gente tocar. Então muito obrigado. E sabe que aqui você tem a moral. E a hora que você quiser aparecer na carroça, tamo junto. Vamos dançar, Sinto Máximo. Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, DJ Tom, em seu pensamento eu vou estar. E a canção, nosso abraço, o grande Pedro, você a Radisco, sua esposa Landoni e também a Ellen. Saque peça o DJ pra repetir. Fecha os olhos pra sonhar. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Meu amigo Josué Matrix, e completar ele e a sua latilha premiada. Por favor, não diga tantas vezes não. Lembra que

Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. E amigo Maurício Voz de Doido, eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. E ela? Ela gastava lá no cabaré. Essa noite eu vou na boemia. Eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh. Daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh. Quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Uma premiada aqui, maestro! Luciene, não me deixes, por favor. Quando chegar na tua vez, só vem dois! Luciene, minha flor. Meu amigo Saru aí das joias! Eu te amo, amigo, a gente. Meu amor. Alô! Você não atende. Eu tô quase louco. Pra quê? Pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando. Meu bem, eu não minto. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. A gente já tem CD aí do Josias. Já tem CD do Frangília. Na mão do maluquinho. Do maluquinho, hein? O Eric. E amigo Marcelo da TS. Garoto aí das fronteiras. Gabi Caruta Pera também. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou.